Salve, coelhada! Decadente 157, para falar da desgrama da derrota que nós somos obrigados a engolir lá no estádio Nilton Santos, frente ao Botafogo. Mais uma apresentaçãozinha aqui do América que deixou muito a desejar. Mas, enfim, temos aqui que cumprir tabela. O Alisson Fernandes, dê seu boa noite. Boa noite! É isso aí. Chegou um iniciozinho de uma fase aí, né? Não temos que ter desespero, mas é bom abrir o olho. Calma, gente. Uma fase também não. Jair Viana, uma fase? Ô, gente, não vou começar com uma fase, não, porque se a fase foi ruim agora é que o bicho pega pra valer mesmo. É. Não vamos atrair a Uruca por enquanto, não, porque senão fica pior. Não chama que atrai. Não chama que atrai. Cão do Castelo retornando, e agora retornando de vez para assumir o seu posto de titular na equipe decadente. Cadê seu boa noite? É, vocês tiveram essa ousadia de me convidar para ser um decadente, né? Vamos ver o que vai dar essa bagaça. Ousadia e alegria, eu diria. E participando aqui pela primeira vez, diretamente do blog Mulheres em Campo, ela que está lá defendendo as cores americanas naquele blog, senhorita Raíssa Rocha, dê seu boa noite, seja presente. Boa noite a todo mundo. É uma alegria estar participando aqui do Decadentes com vocês, primeira vez, né? Espero que seja de muitas. E representando o blog, né? Mulheres em Campo, a gente está aí, são mais de 50 meninas, no Brasil inteiro espalhado. E a gente está aí falando de futebol, falando daquilo que a gente gosta, do nosso time de coração. E hoje foi bravo, né? Vamos comentar isso aí. É isso aí. Raíssa que veio trazer aqueles longos tempos de decadentes, com vizinho fazendo obra, cachorro latino. Hoje vai ser recordar e viver. A Raíssa tá participando e colocando a prateleira lá no quarto dela, então a gente vai ouvir uns barulhos de curadeira aí de vez em quando. A gente aqui descanso e carrega pedra, entendeu? Então é a vida. Nada que não tenha acontecido antes. Pois enfim, antes da gente entrar na questão do futebol, nós temos um anúncio a fazer. Um anúncio que era dividido ali em duas partes. Uma delas, o Alisson já tinha jogado lá no nosso grupo do WhatsApp, de que haveria uma novidade. A novidade é a chegada do Marcão. E não é uma substituição, não subiu plaquinha, não é isso que está acontecendo. A gente já estava há algum tempo, aliás, tem bastante tempo que nós estamos procurando mais gente para integrar esse programa de forma mais consistente. E o Marcão foi um topou agora, o primeiro a topar isso, mas infelizmente a gente também vai ter a saída do Serjão. E quem vai explicar por que que Sérgio Tavares está saindo é ele próprio, no áudio que ele mandou pra gente. Então vamos ouvir aqui. Ah, se eu conseguir não me embaralhar com o celular, como eu faço todas as vezes que eu preciso tocar um áudio. Vamos lá, peraí. Agora vai. Olha só. É porque eu viro a porcaria do celular, aí ele vira de lá. Tô apanhado, menino. Olha só, vamos lá. Boa noite, Decadentes. Tô mandando esse áudio pra me despedir de todo mundo. Vou dar um tempinho aqui na Decadentes. Tô com a cabeça cheia demais. Falei com a galera aqui que eu acho que o Decadentes é das maiores experiências da torcida do América que eu já participei, que eu já vi acontecer e tal. Sou muito fã, gosto demais do que a gente faz, mas eu também fico um pouco frustrado porque eu acho que a gente podia fazer mais ainda. A gente já entrevistou o Anderson e isso foi uma das melhores experiências que eu já tive, mas eu acho pouco. Eu acho que a gente tinha que entrevistar o Drubsky, o Adilson Batista, o Leandro Donizete, o Mateuzinho, o Salum, sabe? E a gente não consegue fazer isso. A gente já fez um programa filmado, que foi lá na Pietá e foi sensacional, mas eu acho pouco. A gente tinha que fazer isso mais vezes, uma vez por mês pelo menos, com convidados e tal, fazer alguma coisa diferente. A gente criou aquele caos do América, e é um a cada 15 dias, e agora tá até parado. Eu acho que tinha que ser três por semana, e nós temos história para isso, nós temos um monte de história, e a gente pode buscar isso até com a torcida. Eu já comecei a tentar fazer isso, de torcedores contarem suas histórias, o que que passaram com o América. Acho que isso pode ser rico também. Enfim, a gente tem um portal de textos com um monte de coisa, mas eu acho pouco. A gente fica um tempo parado e não tem texto nenhum. Então, a gente poderia ser muito mais do que a gente é. E isso me frustra um pouco. Eu fico ansioso querendo que a gente atinja isso e não consegue. Não consegue, não é pela incapacidade, sabe, de não querer ou nada disso. É porque a gente é um hobby, a gente não tem tempo para fazer tudo, a gente não tem todas as portas abertas, a gente não tem todas as tecnologias, um monte de fatores. Então, é isso. Não tô saindo para nunca mais voltar, não. Com certeza depois eu volto, só vou esfriar um pouco a cabeça. Beleza? E vou continuar aí no grupo de WhatsApp, conversando, vou continuar assistindo o Decadentes, vou continuar aí no América, quem quiser bater papo, tô lá no Pardal, continuo na mesa, só esfriar na cabeça, beleza? Valeu, galera, bom programa aí pra vocês. Muito bem. Pra quem nunca tinha ouvido Sérgio Tavares sóbrio, é esse? Você sente a voz um pouquinho chateada, sorumbático, macambúzio, mas enfim, Sérgio realmente explicou aí as razões dele de tirar esse sabático. A gente espera que seja um sabático, que seja curto, que ele retorne em breve, mas é o natural, gente, acontece na vida de todo mundo e tal. Isso aqui é um hobby que a gente gosta muito de fazer, mas tem horas que tem outras coisas que a gente precisa fazer também, a vida aperta. E aí a gente vai espairecer um pouquinho a cabeça. A gente aproveita esse momento para reafirmar aquilo que a gente às vezes não fala todo o programa, para não ficar repetitivo e não ficar chato, mas eu acho que vale a pena trazer agora, que é lembrar que o Decadentes existe como uma forma de dar espaço e voz aos torcedores do América. O objetivo primário é esse, né? Ele nasce daquele sentimento que o Alisson já explicou aqui várias vezes, de que a gente tem pouco espaço na mídia, o nosso espaço é limitado. Vocês viram até no dia que a gente estava gravando aqui com o Yuri, lá do Vozão Cast, ele mesmo, lá do Ceará, ó, buzinaço, ele lá do Ceará, comentando que foi ouvir o Globo Esporte, quando viu falar o jogo inteiro, tinha jogo do América no dia, o Globo Esporte, o jogo inteiro, o programa inteiro falando de Cruzeiro e Atlético, no final só citaram que o América jogaria contra o Ceará. Então, tentando mudar um pouquinho essa balança, a ideia é essa de abrir espaço para o torcedor americano, primeiramente aqui com o programa, que a gente está sempre convidando todo mundo que está ouvindo, que quiser vir aqui participar, por favor, é só levantar o bracinho e falar, oi, eu quero, e aí vem brincar aqui com a gente. Seja com o site que, depois de um ano de programa, a gente abre o site onde a gente começa a fazer textos também, e esse site está aberto para qualquer um também que queira trazer os seus textos e tudo mais. E é isso, para isso que esse espaço serve. A gente lançou o nosso sócio corneteiro, que é exatamente para continuar, dar vigor, né? A gente já tem o nosso trabalho aqui, que a gente faz de muito bom grado, mas para ajudar a pagar as contas de servidor, etc. e tal. A gente lançou o sócio corneteiro e muitos de vocês aderiram, a gente agradece demais essa adesão de vocês, é um reforço de que vocês gostam do que a gente está fazendo, mas é isso, o Sérgio então vai dar uma esparecida e a gente espera que ele volte o quanto antes. Não é isso, Alisson? É isso aí, Sérgio pediu um tempo aí do programa, vai ser uma ausência muito sentida pela gente. Sérgio é um cara que além da gente gostar muito, soma muito aqui no programa, mas é um direito dele, é uma escolha dele, essa saída, e a gente respeita e seguimos em frente. Deixamos aqui novamente o convite a todos os americanos que quiserem participar, seja de forma esporádica, seja de repente entrando para o nosso time fixo, né? O Marcão agora entra aí. A gente deixa claro, mais uma vez, que a gente já estava olhando essas questões, a gente já estava avaliando, inclusive com o próprio Sérgio. Antes da saída do Sérgio, a gente já estava avaliando o nome do Marcão. O Marcão já estava no nosso radar aí. A gente gostou muito das participações dele. A gente estava negociando o passe dele por aí já? Já. A gente já tava. Só que a gente foi meio lento, tipo o Ricardo Drubsky, assim. E aí demorou um pouquinho. Mas trata de uma substituição, não se trata de uma coincidência de datas aí. Acabou casando tudo junto. Muito obrigado ao Sérgio, que nos ajudou durante tanto tempo aí, as portas continuam abertas, e muito boa sorte aí ao Marcão, que agora chega aí cheio de energia para nos ajudar com isso aí. E aos outros americanos, fica novamente um recado, essa aqui é uma plataforma para o americano falar de América. Ah, Alisson, eu tenho vergonha de participar ao vivo. Escreve texto para a gente, entre em contato com a gente, estamos aí nas redes sociais todas, tem um e-mail, o Henrique pode passar depois aí, tem aqui por comentário aqui no YouTube, enquanto a gente estiver fazendo o programa, são várias as formas de entrar em contato com a gente. Então, ah, Alisson, eu sei fazer vídeo, ah, eu só sei editar, eu só sei fazer tal coisa. Bicho, o que você puder e quiser fazer, se tiver boa vontade, dá para somar e dá para fazer isso aqui aumentar e melhorar. Esse é o intuito. É isso então, senhores. Vamos para nessa nova caminhada com o Marcão e aguardamos o Serjão, quando ele quiser, para voltar. Resumo do jogo, Alisson? Tem? Tem resumo do jogo, apesar de... Não queria não, mas tem, né? É, 25ª rodada, né? E o América tentava vencer pela primeira vez o Botafogo como visitante, pelo menos em jogos oficiais. Parece que já venceu um amistoso lá no Rio de Janeiro, mas jogos oficiais ainda não. E o Botafogo começou pressionando, até porque estava muito pressionado pela torcida deles, né? E pela diretoria também. Já o América começou no chove no molho ali de sempre, né? Começou aceitando o domínio das ações pelo Botafogo e tendo muita dificuldade para sair jogando. Praticamente não estava passando do meio campo ali no início. E aos 20 minutos do primeiro tempo, o Joel Carli de cabeça, numa bola que sobrou ali, três jogadores do Botafogo cabecearam dentro da nossa pequena área, o outro zagueiro, o Igor Rabelo, mandou de cabeça para o Joel Carli, que chegou bem posicionado para a bola e mandou por cima, quase marcou. E logo depois, já aos 24 minutos, já veio o gol. Marcinho cruzou da direita e a cabeçada do Rodrigo Lindoso. A bola ainda resvalou ali na cabeça, no ombro do Matheus Ferraz, sem nenhuma chance para o João Ricardo. Um pouquinho depois foi a vez do Messias ter seu lance ali de Matheus Ferraz, né? Messias deu uma escorregada, caiu no chão, viu que a coisa apertou e que o jogador do Botafogo ia partir praticamente livre para o gol. Ele foi lá e segurou a bola no chão. O juiz deu amarelo e tal. E naquele lance ali, quando eu vi o Messias fazendo aquilo, pensei, hoje o negócio tá feio. E ainda no primeiro tempo, a Adilson Batista tirou o Norberto, machucado, e colocou ali o Rui. O Rui, que era dúvida até para a partida, né, vem voltando aí de uma contusão, mas entrou, não entrou bem, não fez muita coisa. Com essa modificação, o Juninho passou a jogar ali pela lateral direita, não tive mais informações sobre a contusão do Norberto, preocupa, né, porque é um cara que também tá voltando de contusão por agora, e o América ficou nessa, com o Juninho pela lateral direita, tentando se acertar ali com o Rui, tentando dar um pouco mais de criatividade para aquele meio. Mas o América tentou alguma coisa ali no fim, também sem sucesso, não conseguiu criar grandes jogadas. O segundo tempo começou da mesma forma para mim, o Botafogo com domínio, apesar de não ter mais tanta sede quanto estava no Botafogo, dominando um pouco mais as ações, e o América ali fazer boas jogadas ofensivas. O goleiro Saulo, que era o terceiro reserva do Botafogo, né? Ele assistiu o jogo, pelo menos até ali, o começo do segundo tempo, ele assistiu o jogo de dentro do campo. A América nem conseguia experimentar para ver se o goleiro do Botafogo segura a onda. E a nossa melhor oportunidade saiu numa lambança da defesa do Botafogo, né? Uma bola cruzada do Rafael Moura ali pela esquerda, que já não tinha mais muito o que fazer, pensou, vou jogar essa bola para dentro da área para ver o que acontece. E jogou, o defensor do Botafogo tirou de uma forma muito esquisita, e ainda jogou no pé do goleiro do Botafogo, praticamente em cima da linha do gol. Aquelas bolas assim que a gente pensa, se não é o América, a bola entrava. Mas como é o América, a gente costuma dar uma certa parcela de azar, aí a bola pegou no goleiro e ainda saiu. Depois disso, a Dilson até tentou soltar um pouco mais o América, colocou o Robinho, o time foi um pouco mais à frente, mas muito naquela tentativa afobada, sem conseguir criar nenhuma jogada de perigo, de fato, para o Botafogo. O América foi a campo com o João Ricardo, Norberto, que depois deu lugar para o Rui, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos, Leandro Donizete, Davi, Juninho e Wesley, um meio campo aí com quatro volantes, pode-se dizer assim. O Davi depois deu lugar para o Robinho e o Wesley deu lugar para o Rafael Moura. E lá na frente, Mateuzinho e Luan. O jogo foi lá no Nilton Santos, arbitragem de Rodrigo Batista Raposo e público de 25.382 presentes, um bom público, né, no estádio do Botafogo, mas com promoção de ingresso. A renda foi de R$322.515. Muito bem. Sobre esse confronto, sim, você tem razão, nós nunca vencemos o Botafogo em confrontos oficiais, e é um confronto muito parelho, né, com essa vitória do Botafogo hoje. São 6 vitórias para cada lado e 5 empates, sendo que o Botafogo já marcou 21 gols na gente e nós 22 gols neles. E o retrospecto é, sim, mais favorável ao time da casa. A gente nunca venceu o Botafogo lá, foram 7 jogos em Botafogo, e jogos em América foram mais, foram 10 jogos, e o Botafogo só venceu a gente aqui, ou em BH, uma vez, na Série B. Bom, é isso. Raíssa, testemunha ocular da história, que estava lá no Nilton Santos. Aliás, aproveitaram, os torcedores do Botafogo têm algum problema com o nome Engenhão? Que eu vi um comentando lá na postagem da América. Não, Engenhão não, Nilton Santos. Tem essa história aí? Ah, um pouco, mas eu acho que varia um pouco de cada torcedor, né? Assim, o que eu tenha reparado, não tem nenhum problema, não. Ninguém falando nada, não. Mas sempre tem um abençoado, né? Pra poder querer. Ah, quero que chame assim. Ah, quero que chame assado. Ah, gente. Sempre tem. Sempre tem, um filho de Deus. Mas conta, como é que foi lá? Olha, foi assim. Foi complicado, porque assim, eu já fui pro jogo pensando, cara, esse jogo já não vai ser uma maravilha, né? Você olha pra escalação dos dois times, você fala, caraca, tudo bem, vamos lá. Mas assim, primeiro que eu achei que o jogo foi muito fraco, né? Muito fraco tecnicamente, assim, muitos erros de passe, né? Igual vocês estavam comentando. E assim, foi aquele lance, né? Que a América tomou o gol, o Botafogo apertando, cara, uma hora não tinha muito jeito, sabe? E aí depois o América não tem o menor poder de reação. A gente vê os caras tocando bola na zaga, o time perdendo. No primeiro tempo ainda, os caras toca pra cá, toca pra lá. Eu falei, ah, não dá, assim. Achei muito sofrido, né? E não sei, assim, foi muito difícil ver que o América não ia conseguir reagir, sabe? Não ia conseguir criar nada. Então, assim, foi bizarro, assim, porque, né, pelo menos a gente vai, espera que o time jogue bem, vinha jogando bem, vinha tendo uma sequência legal. Mas hoje foi muito abaixo, sabe? A impressão que deu é que se tivesse jogando até agora, o América não tinha feito gol até agora. Ah, cara, aquela bola, aquele gol contra que era pra ter saído, não saiu, né? É. Então, eu culpo o Sal Grosso. É, Jairão. Então, já que vocês estão falando na questão supersticiosa aí, você vê que o dia já começou com sinais estranhos. A Dilson de camisa diferente. Isso. Né? O ônibus da vacuelhada quebrando no lá em Petrópolis, então já tinha sinais negativos que terminaram com aquela pataquada do Messias metendo a mão na bola lá, como diz o Alisson. Aquilo ali é a prova que o dia não tava pra gente, não. É. E eu vou falar mais, vocês falaram, se tivesse jogando até agora, não tinha feito gol, rapaz, naquele primeiro tempo eu fiquei esperando sacolada hoje, viu? Eu, do jeito que nós jogamos o primeiro tempo, eu tava preocupado da gente tomar uma goleada, e não tomamos porque o Botafogo é ruim demais da conta. Porque nós jogamos, o nosso primeiro tempo foi um show de horrores. O segundo, assim, não melhorou muito, não, mas foi melhor do que o primeiro. Porque o primeiro foi assustador, né? E eu acho que era um jogo que dava para ganhar. A gente, quando eu vi a escalação de manhã cedo, já, toda escalação que sai, já dá aquele estranhamento, né? Não sei se acontece com vocês, não. Toda vez que sai aquela... aquele escalação card... e 10 jogos. No, toda vez que sai aquele card verdinho lá com as escalações, eu falo, bicho, o que esse cara fez hoje? no último programa eu falei do peão da casa própria para escalar volante, e eu não tenho outra explicação, não. O Adilson gira o peão da casa própria e vai escalando o time, só pode. Porque não tem explicação, não. 4 volantes, e depois, conforme nós levamos o gol, ele foi abrindo o time. Hoje a Dilson, assim, pra mim, já adianta meu voto, vai ser meu colatino. Ele fez tudo errado hoje. Não entendi, não, sinceramente. Hoje foi dureza. No... Ah, Quem ia falar? Pode falar. Não, a impressão que me dá é que o esquema do Adilson, ele funcionou e tem chance de continuar funcionando, mas pra jogar fora de casa a gente não pode tomar um gol muito cedo, não. Se a gente toma um gol muito cedo, a coisa complica muito pro nosso lado, porque a gente vai definitivamente para não sofrer gol. É, mas a gente não tem força ofensiva para praticamente nada. Se a gente passa um primeiro tempo sem tomar gol, a torcida adversária começa a dar aquela pegada no pé. O jeito do América jogar fora de casa com o Adilson tem sido tornar o jogo feio, o mais feio possível, para que o outro time não consiga jogar, para que a torcida adversária comece a jogar contra, e aí num lance a gente tenta achar um gol, achar uma bola, achar uma solução ali na frente, sem muita inspiração, mas de repente no bate e volta, de repente uma bola entra. Essa é a forma dele jogar fora de casa. Funcionou, por exemplo, contra o Santos, mas na época o Sérgio falou isso aqui, eu também falei, aquilo ia funcionar 1 em 10, porque daquela forma ali é muito difícil ganhar jogo. E hoje acho que mais uma vez a gente foi nesse esquema, no esquema de não podemos tomar gol. Temos que contar com o Botafogo numa manhã, né, no caso, pouco inspirada. E aí, se eles não conseguirem fazer um gol no primeiro tempo, e a torcida do Botafogo já estava pressionando bastante, o Botafogo está ali embaixo junto com a gente, de repente o Botafogo ia ficando mais nervoso, e o América, de repente, num contra-ataque, numa puxada de bola do Mateuzinho, numa finalização do Luan, alguma coisa do tipo, fizesse o gol para vencer. Mas quando sai esse gol, logo no início... quebra completamente o esquema e aí a gente dificilmente consegue reagir. Marcão? Não, eu tenho... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Eu tenho trabalhado minha cabeça de não avaliar a escalação do Adilson antes de começar os jogos. Porque, assim, eu tenho a minha predileção por alguns jogadores, acredito que cada um de vocês também tenha, e eu queimei minha língua em alguns momentos. Então, eu fui com a mente aberta para assistir o jogo de hoje. E, infelizmente, por dois jogos seguidos, o América mostrou uma falta de atitude, que é o que eu sempre cobro da equipe do América. O mínimo que eu quero é atitude. Contra o Ceará foi aquele jogo sonolento, que o time jogou mais para trás do que para frente. Parecia que o Ceará estava jogando no estádio deles. E o América era o visitante. Hoje, mais uma vez, o América não teve atitude. É um meio de campo lento, sem criatividade. O Leandro Donizete, que até mantém uma regularidade, hoje até ele jogou mal, na minha opinião. O Wesley, com a função que foi dada a ele, ele não tem a mínima condição, porque ele também é muito lento. Então, assim, foi sofrido. Algumas pessoas vão me criticar, mas eu achei até que o Mateuzinho, no primeiro tempo, teve uns lampejos assim pelo lado esquerdo que poderiam gerar algum tipo de problema para o time Botafogo. Já no segundo tempo, com as mudanças que o Adilson fez, até com a saída do Norberto, que foi por questão de contusão, eu falei, opa, o Rui é um cara inteligente, eu sabia que ele estava um bom tempo fora, mas eu falei, puxa, já gerou uma expectativa positiva, o Rui é um cara mais agressivo. E com a entrada do He-Man, que eu gosto do esquema de um centroavante dentro da área, um cara brigando ali, apesar do Leitão não ter aquela mobilidade, mas é um cara que, de alguma forma, ele é o centroavante de origem. Eu falei, opa, agora o negócio vai. Não vai, não foi. Foi pior, o time assim... Eu achei o time confuso, desesperado, sabe? Tropeçando na bola, errando passes em demasia, lançamentos equivocados. Até na defesa, o Juninho, de lateral, tudo bem, o cara foi improvisado. Ele não ganhou nenhuma bola. Todas as bolas que ele antecipava, ele fazia falta. Então, assim, o time foi uma draga, e assim, longe de mim achar que o América tem crise, mas eu acho que está faltando atitude, e isso me preocupa. Então, assim, concordo em tudo que foi dito do jogo, mas agora vou ter que fazer um retrabalho das escalações do Adilson, começar a avaliar antes mesmo de começar o jogo, porque eu acho que ele é um dos principais culpados hoje dessa derrota do América. A Adilson vai tomar hoje, hein? Tô vendo que o Adilson... Hoje vai! Ai, ai. O Alisson, quer comentar mais alguma coisa, mais algum destaque? Eu achei também... A gente chegou perto desse assunto, mas não falamos claramente. Achei que faltou perna, mais uma vez também. Tem a questão do horário do jogo, e aí fica nítido que faltou perna pro América e também pro Botafogo. Então isso ameniza um pouco, né, a crítica em relação à América. Uhum. É um horário cruel, realmente, no Rio de Janeiro, 11 horas da manhã, por mais que a gente não esteja numa época de muito calor, mas é pesado de jogar, mas me preocupa porque é a segunda vez em que eu sinto que falta perna mesmo. Um meio campo com quatro jogadores de mais idade, o mais novo ali, o Juninho, o Wesley, não sei se já passou dos 30, acredito que sim, mas e o Davi e o Leandro Donizete já bem, bem veteranos. Ele tentou botar o Mateuzinho hoje, acho que nessa parte da velocidade até que funcionou, o Mateuzinho correu, participou bastante do jogo, mas também pouco inspirado, não de qualidade técnica não trouxe muita coisa para o jogo. Mas eu fiquei um pouco preocupado hoje com essa questão física mesmo. Eu acho que a gente está devendo um pouco, teve momentos ali do segundo tempo, em que o Leandro Donizete andava atrás da bola, o Carlinhos na esquerda, o lateral ou ponta do Botafogo, indo para cruzar, e o Carlinhos praticamente andando para tentar acompanhar, abrindo mão de marcar mesmo, deixando o jogador cruzar mesmo. Então, essa parte física tá sendo uma dor de cabeça para mim, tá sendo um negócio que está me deixando um pouco em pânico aí para esse restante do campeonato. Não sei se são as peças, que são caras de mais idade, que o Adilson Batista prioriza, ou se é, de repente, uma falha mesmo no treinamento físico. E aí o que é questionável é o seguinte: o América ficou uma semana, né, treinando. Então, assim, teoricamente não teve, quer dizer, teoricamente não teve o jogo no meio da semana, que poderia ser uma desculpa para um desgaste físico maior. E essa questão do Carlinhos que você comentou, e até a gente conversou hoje mais cedo, o Carlinhos há três jogos que ele deu uma caída técnica e física de não conseguir voltar, que é impressionante. Ele não faz cruzamento para a área quando ele vai para o ataque. Ele lança a bola lá. Quem quiser pega e vamos ver o que, que vai dar. Entendeu? Então, assim, o Carlinhos, ele deu uma caída. E o que é mais preocupante é o seguinte, que a gente não tem lateral esquerdo. É, reserva, né? Se for falar do meio de campo do América, que é o meio de campo mais maduro, nós temos peças de reposição de jogadores mais jovens. Por mais que o Adilson não queira colocar. Mas a gente tem. Agora, as laterais é um problema. Assim como o ataque também é um problema. Eu vejo as laterais um problema que pode ser momentâneo. O ataque já é um negócio meio crônico, entendeu? Mas essa questão física, realmente, eu acho que a perna está começando a pesar. Para mim, os dois que realmente destoaram demais o resto do time, para mim, foi o Carlinhos e o Rui. O Rui ainda tem desculpa que ele está voltando de contusão. Mas, realmente, o nível dos dois estava, assim... Estava vergonhoso. O Rui errou tudo. Demais, é isso? Nossa senhora, piótico demais. O Rui errou tudo. O Rui não acertou absolutamente nada hoje. E nervoso, né? Achei ele nervoso. Nervoso, a bola queimando no pé dele. Sim. E assim, hoje o jogo foi do Rui foi péssimo. Se não, foi tanta gente ruim que eu vou acabar elegendo o Adilson por conta disso. Mas o que mais tem é candidato a Colatina hoje. Mas o Rui, assim, ele irreconhecível. Ô Jairo. Mas aqui, você vai lembrar de uma coisa do ano passado. Ano passado, o Rui chegou para a América, ele teve um início, quando ele estreou muito bem no Mineiro, e foi muito bem, até machucar. Ele machucou, eu lembro que ele teve uma contusão de mais ou menos um mês, o Henrique vai lembrar bem disso. Uhum. Ele teve uma contusão de mais ou menos um mês, ele voltou uma draga. Ele voltou, ele demorou mais ou menos um mês para ele chegar no nível que ele estava antes de machucar. Depois, eu lembro disso, foi isso mesmo. Do meio pro fim da série, pra série B, o Rui machucou de novo, acho que com uns 15 dias parado. Ele voltou a mesma draga. O Rui é um cara que até pelo biotipo dele, ele tem aquele jeito mais parrudinho ali, ele não é um jogador fisicamente espetacular. Ele é pequenino também. Ele sobressai mais pela técnica, pela participação dele no lado de passes, de enfiada de bola, visão de jogo, coisas do tipo. E ele, desde o ano passado, ele demonstra que ele sente muito quando ele fica parado. Ele demora muito a voltar no nível dele. Uhum. É verdade, é verdade. Isso é preocupante porque a gente não tem um cara com o perfil do Rui, né? Tinha o Serginho, né? Mas aí perdemos. Então, a preocupação é essa. O Rui demorando. O Lobo não joga ali, não? Meu, vou acender uma vela. Desculpa. Tem o Lincoln, né? Tem o Lincoln que veio do Grêmio na estreia. Não foi bem, mas... Vai apanhar um ritmo ali, vai se entrosar, de repente pode ser uma peça importante. Verdade. Essa volta do Rui já foi meio estranha, né? Porque uma semana atrás não se falava nada nele e de repente o cara volta e já volta jogando, né? Então não sei. Não, ele voltou no banco, né? Pois é, então. Eu falo assim, mas já entrou logo no primeiro jogo que ele tava. Que, assim, a gente não ouviu falar, ele tá batendo bola, tá não sei o que e tal. Duas semanas atrás o cara tava completamente fora. Então eu não sei muito bem como é que foi essa volta aí não, né? Agora posso fazer uma pergunta a vocês? Pergunte. Vocês sentiram falta do Magrão? Pô, isso é pegadinha, velho. Isso é pegadinha, velho. Ah, não, cara. Tá bom, senti, vai. Magrão não foi, não? O que aconteceu com o Magrão? O Magrão tá machucado também. Depois que ele comeu um certo torresmo aí... Era só secar o negócio do Magrão, agora tá machucado? Que absurdo. Não, comeu um torresmo aí. Meio. Torresmo só pra secar. Raíssa, melhora o nível do programa aqui. Eu sei que tá aí caladinho. Não, assim, eu ia comentar com vocês que realmente hoje aqui no Rio fez muito, muito, muito, muito calor. Assim, tá bastante abafado. Mas, assim, eu não vejo muito isso como uma exata justificativa, né, pro baixo nível do jogo, assim. Acho que, né, obviamente não foi só isso. E, assim, é o que... Tá vendo como vocês assim, estão comentando que falta alternativa, falta alternativa, falta alternativa. E assim, é complicado a gente olhar pra frente e ver que o time vai continuar rodando, o Adilson vai continuar rodando esses jogadores e, sabe, tipo, a gente não tem de onde tirar mais muita coisa, entendeu? Então, assim, a gente tem que acreditar e tal, mas assim, hoje tá um dia que eu tô meio desacreditada, né? Entender as limitações da equipe, é isso? É, e assim, a gente até entende, né, que tipo, o Adilson tá fazendo um trabalho razoavelmente bacana, assim, aproveitando, né, as peças que ele tinha mesmo e tá fazendo o que dá pra fazer, entendeu? Então a gente também tem que compreender algumas coisas. Você vê, tem jogador voltando de lesão, pô, essa galera toda hora expulsa, toda hora suspensa, sabe? Toda hora fica rodando o time mesmo. E aí a gente vai fazendo o possível, né? Dentro do campeonato. Uhum. Mas sabe uma coisa que me preocupa, assim? O Adilson tem um perfil parecido de pensamento com o Diego Aguirre do São Paulo. Ele sempre muda alguém no time, independente se foi contusão, enfim. Aí eu fico pensando, será que vale a pena esse rodízio constante, ou pelo menos ter uma base de 9 jogadores sempre jogando, entendeu? 9, 10 jogadores. Pô, vai estourar o cara vai machucar, vai ficar desgastado, tudo bem. Mas eu sinto essa necessidade de ter um número de jogadores sempre considerados titulares. Assim. A gente tem uma defesa que é titular, que é inegável, e o Donizete. E o resto sempre mudando. É, isso aqui também tem me incomodado um pouco, assim. Eu acho que tá um pouco demais, né? Tá um pouco exagerado essa questão. A gente não consegue ter nenhuma formação, assim, que você fala, ah, esse aqui é meu time, e muda esse. Mas, assim, tá mudando, tipo, o meio-campo inteiro, ou o ataque inteiro, sabe? O setor inteiro. Então, acho que o time também não tá conseguindo ter muita sequência um pouco por causa disso. Eu concordo, Marcão, eu concordo nisso. Se a gente for falar do setor criativo do América, aí eu acho que ele tá fazendo essas experimentações, digamos assim. Agora, o resto, mesmo nas laterais, entre os volantes também, eu acho que ele só está trocando quando ele tem o jogador indisponível, quando ele não pode entrar com o jogador. Eu não estou vendo escolha técnica nele na hora de fazer essa escolha pelas laterais ou pelos volantes que estão ali. Não, na verdade, os 3 ou 4 ali de criação na frente é o que eu vejo ele mexendo mais, não? Não, na verdade, assim, a defesa é essa mesmo, não tem o que mudar, perfeito. Uhum. E o Donizete é o volantão. O primeiro volante, ótimo. Sim, Davi e Juninho ele tem mantido também com frequência, não? Ah, mas se você for pegar as escalações... Desculpa, Davi Wesley. Aí o Juninho, pra mim, ele entra numa dessas vagas que, teoricamente, seria lá na frente. Aí chega, põe o He-Man, tira o He-Man. Aí coloca o Luan centralizado. Isso, lá na frente eu concordo. Aí põe o Rui em jogos, que foi o caso do Santos, põe o Rui na frente. Uhum. Cara, uma coisa é você treinar o São Paulo, que tem um leque de opções grande, e aí você olha pro banco, opa, hoje é o dia de colocar tal figura, outro dia e tal. Agora, se a gente tem uma limitação técnica grande, a gente tem que explorar o que a gente tem de melhor e deixa os caras jogando com frequência. Agora, todo jogo muda, ou muda o sistema tático. Cara, eu assim, pode ser uma fantasia minha e tudo. Mas dentro do Independência, a gente tem que jogar para ganhar 3 atacantes. Isso é uma opção, é o Marco que tá falando, né? Mas fica aquela coisa, fica esperando o outro time, se fizer o gol, beleza. Eu acho que hoje foi o caso que o Alisson falou. A gente levou o gol cedo e o América não sabe correr atrás do placar, entendeu? Então, assim, eu preferiria ter uma base aí do meio de campo. Tudo bem, será que o próximo jogo vai ficar o Juninho, o Davi, o Donizete, o Wesley de novo? Deus me livre. Então. Mas deve ser, viu? Então. Deve ser, porque contra São Paulo... Pois é, e aí entra aquela discussão dos 4 exilados lá, né? Eu acho que se bobear, ele bota mais um 5º volante contra o São Paulo. Vamos escrever no Guinness o recorde de volantes por jogo. Mas aqui, uma pergunta que eu ia fazer para vocês, já suspeitando qual é a resposta. Na verdade, vou nem fazer uma pergunta, vou dar minha opinião e vocês comentem sobre isso. Para mim, Leandro Donizete e Davi juntos no mesmo time não dá. Não dá. Para um nível de competitividade de Série A, a gente fica devendo muito na questão da energia do jogo, da intensidade do jogo. São dois jogadores que eu nem critico tanto o Davi. Quando eu vejo a galera metendo ferro nele, eu tenho visto o Davi fazer boas partidas. Hoje ele não foi tão bem, mas ele fez algumas boas partidas. O Leandro Donizete também é um titular absoluto nosso, apesar de que também não tem jogado tão bem. Hoje errou vários passes ali no meio campo, mas é um titular, e é um cara que traz muita coisa boa para o time, muita experiência, muita garra, então consigo entender que ele seja o titular. Mas quando a gente escala os dois, tava muito mal hoje, mas quando a gente escala Leandro Donizete e Davi, vendo que a gente já tem o Matheus Ferraz lá atrás, que também já não é um novinho mais, então para mim a gente perde bastante. Ao lado do Leandro Donizete, a gente precisa de um volante, ou dois, ou três, como que é o Adilson, mas que sejam caras de mais velocidade, de mais intensidade, de mais entrega, de mais força física. Eu concordo com você. Eu acho que, na verdade, o Davi tem uma tendência a esconder atrás do Leandro Donizete, então a bola não sai do pé dele. E o Leandro Donizete também não tem nenhum cacuete para fazer essa passagem de bola ali no meio de campo, não. Uhum. Então, errou muito hoje. Não, assim... Não, eu não acho que assim, eu quero jogar com um monte de volante. Tá bom, então essa é a sua proposta de jogo. Mas você tem que ter pelo menos volantes que tenham características diferentes. Pra você tentar ali fazer alguma coisa diferente, né? Tentar fazer uma passagem de bola rápida, tentar achar um espaço na defesa adversária, alguma coisa assim. Mas, gente, a bola no nosso meio de campo demora. Com calma, volta lá atrás, bola de segurança. Então, assim, tudo bem, eu até entendo que a estratégia, não, nós vamos lá fora, nós vamos jogar fechadinho, igual boca de bode, e ver o que acontece. Mas você tem que ter alternativas. Eu concordo com o que vocês falaram, nós não somos um São Paulo. Então você tem que girar isso aí melhor. E outra coisa, você pode jogar com 4 volantes, ou 5, ou 20, desde que... 20 não pode não, Marcão. É, mas do jeito que o Adilson ele coloca, entendeu? 20 tem que combinar com o adversário. Ah, mas ele é muito louco. Então, assim... 20 é o que o Adilson queria. É, então, porque eu acho o seguinte, você pode jogar com essa pancada de volante desde que esses volantes se apresentem um ataque em algum momento com qualidade. E que isso gere um perigo de gol pro time adversário. Mas você viu o Juninho lá no meio da área para receber o cruzamento? É, por isso que não deu nada. Por isso que não deu em nada. Entendeu? Juninho com faro de artilheiro. Opa! Eu vou ter que tocar na tecla de novo do Christian. Pô, o cara chegou com outro Cruzeiro, ele apresenta pro jogo e fez o gol, chuta. A gente não vê um cara chutando pro gol. A gente viu o Wesley hoje. Teve uma hora que a bola rodou no pé de 3 na frente da área do Botafogo. Cara. Ninguém chutou. Primeiro tempo ainda. Então, parece que era o terceiro goleiro do Botafogo, né? É, parece. Que ninguém testou o cara, velho. É difícil, viu? Então, assim. Assim como o Ceará veio com goleiro reserva aqui, a gente praticamente não testou o goleiro reserva do Ceará. Coloca volante, mas desde que o cara chegue em algum momento no ataque e gere perigo pro time adversário. Agora fica. Foi o que você comentou, Henrique. Toca pra lá, toca pra cá. Toca pra lá, toca pra cá. Porra, aí. Aí quer matar okay, papai. Mas olha só. O grande. Vai lá, Raíssa, pode falar, Raíssa. Não, se a gente tá pensando que, por exemplo, ah, vamos colocar vários volantes, mas vamos colocar, né, jogadores que têm essa capacidade de chegar um pouco mais à frente e tal, colaborar um pouco mais com o ataque. Mas, tipo, não é o caso, entendeu? Não é o caso. Nossos volantes não estão ali com essa capacitação maravilhosa. Os que estão aí, não. Oi? Os que estão aí, concordo com você que não. É, os que estão jogando. Então, assim, o Adilson tem que parar de insistir nessa quantidade louca de volante, gente. Não tem como. Se os caras não vão... fazer esse papel, entendeu? Não tem como. O Alisson. É, o que eu ia falar é o seguinte, o Adilson entrou no América e iniciou numa proposta bastante defensiva, e eu fui favorável, eu sou favorável a isso. Eu entendo que a gente tem um elenco reduzido e de qualidade reduzida também para o campeonato que estamos disputando. Então, jogar fechadinho me agrada. E traz bons resultados. A gente viu uma Copa do Mundo aí que várias equipes, várias seleções que jogaram fechadinho conseguiram resultados expressivos. Então, o América está indo nessa linha. E não está errado, não. O próprio Ceará, lá com o Lisca, começou a fazer isso e está dando certo. A questão é que muito se fala hoje em futebol reativo, em postura reativa. E isso é bom. Isso, para determinados grupos, isso funciona muito bem. Para outros, não tanto, mas para muitos grupos funciona muito bem. O próprio São Paulo, que está lá nas cabeças, tem feito isso com muita qualidade. O Aguirre tem montado o São Paulo para jogar fechadinho. O São Paulo veio jogar com tendência fechadinho, mas aí que está o ponto e aí que está a diferença. O São Paulo joga para ter um contra-ataque perigosíssimo e consegue ter. São Paulo consegue. Esse tal do jogo reativo, ele tem que ter a reação. Você entrega para o adversário a capacidade dele ter a ação do jogo, dele dominar as ações do jogo, mas quando você retoma a bola, você tem a reação. E essa sua reação, ela tem que ser danosa. Ela tem que botar o adversário em xeque também. O que a gente não está conseguindo é ter essa reação. Quando a gente tem a bola, primeiro, a gente é moroso para chegar no ataque. Quando a gente não erra o passe, a gente chega com pouca velocidade lá na frente. Aí o outro time já está acertadinho de novo. Mas só que muito disso é pela escalação, por isso que eu acho que o Adilson tem errado. Como que você vai puxar contra-ataques rápidos, tendo o Davi sendo responsável pela saída de bola, tendo o Wesley para puxar a bola pela ponta direita, tendo o Luan, que também não tem velocidade. Hoje o único cara com capacidade de fazer isso em campo era o Mateuzinho, o cara que tinha alguma possibilidade de arrancar com uma bola, dar um drible, dois, tentar criar uma jogada de dificuldade para o adversário, era o Mateuzinho. Quando ele conseguiu fazer isso, ele tocou a bola no meio da área muito bem. Quem que estava lá para finalizar? Juninho. Porque não tem ninguém, não tem atacante. Então, muito desse problema de... O América tem sido, para mim, um time defensivo e não um time reativo. A gente defende, defende, defende, defende, defende e tenta, de alguma forma, achar um gol lá na frente. Mas a gente não tenta achar um gol na base da reação, do contra-ataque. A gente tenta se o adversário der uma brecha, se o adversário der um mole. E muito disso, para mim, é pela escalação. Tem que escalar jogadores mais rápidos para puxar contra-ataque. Tem que escalar finalizador para definir essa jogada lá na frente. Com esses quatro volantes, e não vai dar. É. Vamos puxar uns comentários aqui? Já temos 45 minutos de programa. Bora. Nova Serrana vos abraça, Decadentes. Gabriel Caetano, seu cumprimento semanal. Confesso que hoje não consegui terminar de ver o primeiro tempo. O filme estava melhor que o jogo. Não sei qual filme, Gabriel. Que filme você está vendo às 11 horas da manhã? Qualquer um. A Carol é do blog, gente. Isso, imaginei. Carol Freitas está mandando um arrasa raia aqui, com três corações amarelos. Carol, da próxima, três corações verdes. Beijo, Carol. Por favor. Isso aqui é Decadentes. Se bem que a laranja está no todo o programa. O Sorriso de Paulos. Olá, Raíssa Rocha. Marcos Grassi, boa noite, diletos e diletas. Quando o Luan vai parar de arrumar confusão por jogo, uma confusão por jogo e arrumar um gol por jogo. Marcos Graça está com esperanças altíssimas para o Luan. Thales Maciel, boa noite. Não vi o jogo, então não posso opinar sobre o time. Queria a opinião de vocês sobre o que é necessário para que a gente não sofra tanto para chegar nos sonhados 45 pontos. Isso é América, Thales. Não existe essa possibilidade de não sofrer. Rodrigo BH, olho para a tabela e não consigo ver onde esse time vai arrumar 15 pontos que precisamos. É um por jogo, gente. A gente vai perder três, aí ganha um, aí equilibra. Tem sim, fica tranquilo. Jair, eu sei que é o homem das projeções. Você contou com 3 pontos nesse jogo, né, na sua tabelinha? Na minha tabelinha tava pelo menos 1, viu? E lá no Ceará também tava 1? Lá no Ceará eu tava 3, viu? Tava 3? Tava 3, mas o Lisca doido, ele tá fora da curva, rapaz. O Lisca doido, se algum partido lançar ele pra presidente, eu voto nele. Tá certo. Feliz e potente. Não dá ideia, não, porque tem possibilidade disso acontecer ainda. O sujeito que dá conta do Ceará na situação que tava, não vai dar conta do Brasil, rapaz? Pronto. Voto com um cara feliz e potente. Lisca presidente, Rogério Ceni vice. E lá pra frente, a sua conta final, a gente chegava em quantos? Na minha conta final de 8 a cada 6 jogos, chegava em 48, né? Então nós tínhamos 3 de Lambuja aí, que são os 3 do Ceará. Então nós estamos devendo 1 na sua conta. Na verdade, assim, nesses 6 primeiros jogos, eu esperava 10 pontos. Porque foi o que nós conseguimos no primeiro turno. E, a segunda perna com 6 jogos aí é de regaçar. Então eu esperava que a gente conseguisse uma gordurinha aí, sabe? O que vocês estão esquecendo, gente, é que o futebol do América reflete o futebol do adversário. Então, assim, já até falei com o Gil do SPF Cast, que vira e mexe, tá ouvindo a gente aí. Um abraço, Gil, que inclusive me convidou para ir lá assistir América São Paulo com ele lá em São Paulo. Mas aquele convite que, assim, você convida pela educação, né? Convidou, mas mandar a passagem que é bom, não mandou, não. Então, assim, te cuida, São Paulo, porque o América reflete o futebol do seu adversário. Mas é isso, vamos lá. Então, mas você acha de onde? Vamos lá, opiniões. De onde que nós vamos tirar esses 45 pontos ainda? Não sei. Eu acho essa sequência de agora, esses próximos jogos, muito difíceis, mas isso que o Henrique falou faz sentido. A gente costuma jogar bem contra quem joga bem. E o São Paulo lá tem um estilo de jogo que não é de massacrar muito o adversário, então de repente a gente pode dar uma sorte lá. Contra o Corinthians aqui depois. Corinthians também está dando suas patinadas, exato. Então dá para tentar alguma coisinha. Vamos correr aqui a tabela rapidinho, então, ver os 13 jogos que faltam? Vamos. Então vamos lá. Vamos. São Paulo, podemos deixar no zero? Corinthians podemos. Em casa. Dá para beliscar pelo menos um? Dá. Dá. Com muita sorte, 3. Isso, com sorte, 3. Vamos sem sorte por enquanto. Atlético Paranaense fora. Dá para beliscar um pontinho? Dá. Um pontinho. Aí eu acho que é com sorte um, porque com o Atlético Paranaense deu uma melhorada boa. Tá, vou botar mais um aqui, tá? Já deu 2. Clássico com o Atlético. Rapaz, bota zero. Goleada, né? O Adilson não perde clássico. Não, cara, não vou, esse jogo eu não quero nem saber dele, não, velho. Tá boa? Vou pular esse aqui. Pula Grêmio, esse aí. Grêmio em casa. O Grêmio dá. Tá? O Grêmio dá que ele vai tá bem nas competições. Exatamente. De Copa aí, ó. Vai vir com o time mistão. Dá 1 ou 3? 3, papo 3. 3? Certo. 3. Vocês são otimistas demais, isso é doido. Chapecoense fora. Dá pra buscar um? Na Arena Condá é difícil. Bota um. É, bota um. Bota se um. O Capixaba jogar, pode pôr três. Cruzeiro em casa. Também depende como Putz. É que vai estar na competição, Nana. Como vocês vão estar disputando Libertadores, essas coisas aí. Vou pular o Cruzeiro então. Paraná em casa, três. Ah, tem três, pô. Três. Ah, esse tem que Internacional ser. Fora tem que de ser. Casa. Eu não boto ponto aqui, não. Não. Sem contar que nessa hora nós já começamos a entrar na fase roubalheira do Campeonato Brasileiro. São o Inter é a 34ª rodada. São quatro rodadas para acabar. Aí já começa a roubalheira. Então, tem que ir. Difícil. Santos em casa. Dá. Dá um ponto. Dá menos um, dá. Dá três? Um ponto, eu acho que dá. Um ou três? Acho que dá. Se for um, nós vamos cair, porque nós já estamos devendo aí, viu? Calma. E aí a gente já não tá fazendo as contas. Não estamos, não, viu, Alisson? Se você quiser botar só um, pode. Vou botar só um, então. Você é conservador. Um pontinho de Santos em casa. Palmeiras fora. Esquece. Agora eu acho que dá pra beliscar um, mas esquece. Tá disputando o título, se bobear, tá disputando o título nas últimas rodadas. Velho. Bahia em casa. Ah, e é chocolate. 5-0 pra mim. Muito bem. Última, já deu 13, viu? Última rodada, Fluminense fora de casa. Dá pra beliscar um pontinho? Dá. Tem, aí dá. Um empate. Ou seja, fica dois nos clássicos. Fluminense que não vai estar com risco de ser rebaixado e não vai estar brigando lá em cima. Provavelmente não vai estar querendo nada com nada. Tá? E nós não contamos aí com os clássicos, né? E não contamos com os dois clássicos. E nós pulamos. O Grêmio nós pulamos, não foi isso? Não, Grêmio. Grêmio nós botamos. Não, Grêmio, três pontos. Três pontos. Não tá fácil pra ninguém. Tudo que eu tenho tá dizer. Fácil, não. Não tá fácil. Deu 14. E nós vamos sofrer até a última rodada, viu, gente? Não, mas tem uma solução pra não sofrer a última rodada, igual o Tales falou, aí. Ganhar trocar os dois. Não, não, peraí. Não, trocar se de ganhar, time. Se ganha, também dá pra trocar de time. Se ganhar os dois clássicos, por exemplo, que é factível, não contei aqui, mas se ganhar é factível, chegaríamos na última rodada com o resto de todo. Aliás, nós chegaríamos com duas rodadas de antecedência. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Na 36ª rodada, que é uma que a gente botou que a gente vai perder, mas na rodada do Santos, então, faltando três rodadas ainda, a gente chegaria com 10 pontos, com 16 pontos. Aí. Se ganhar nos dois clássicos, a gente chega com três rodadas de antecedência a 46. Nessa projeçãozinha que a gente fez, né? E se a gente acertar também, enfim, vamos todo mundo fazer um bolão, Mega Sena da Virada, porque puta que pariu. Vamos lá, o que mais aqui? O Rodrigo BH, né, que não sabe onde achar os 15 pontos, acabando de entregar 16, com sobra. Só tem que combinar com os russos, né? Isso, só isso. Marcos Grazi, os diletos vão falar dos quatro exilados? Você quer falar mais alguma coisa, Jair, já que o texto foi seu? Zé Ricardo estava no banco hoje. Não, então, eu queria só deixar uma coisa clara, assim, que às vezes, o que eu quis dizer com o exilado, mas o cara vai jogar de vez em quando. Vai, gente, mas peraí. Se um cara foi liberado para jogar pelo Sub-23, pelo aspirante, é porque não é nem plano imediato. Ele não espera que esse menino, assim, vou botar o Zé Ricardo para jogar e se ele fizer um bolão ele não sai mais. Não é. Ele tá, não tá fora do plano, mas tá ali compondo elenco. Então, o texto aí dessa semana, para quem tá ouvindo o programa e não viu lá, tá lá no decadentes.com.br. O título do texto é justamente esse, os quatro exilados, né? Fala do Sabino, do Ademir, do Zé Ricardo e do Christian. E assim, tudo que a gente falou até agora nesse programa aí de 56 minutos tem muito a ver com isso, cara. O nosso time precisa de gente mais jovem, o nosso time precisa ter mais fôlego, o nosso time precisa ter novas possibilidades, né? Então, não é que o cara tá proibido de jogar no time principal, é óbvio que não. Mas se o cara tá, vamos dizer assim, o compromisso dele foi dado ao time de aspirantes. E assim, principalmente depois do jogo de quinta-feira, né, contra o Atlético Paranaense, foi quinta, não foi? Foi. Então, que aí dá pra ver que realmente nem precisava ter ido mesmo, não. E eu acho uma pena, eu acho que esses caras podiam agregar sim, e acho que a característica de um bom líder é saber usar esses talentos heterogêneos aí. E eu entendo que a gente precisa desses talentos heterogêneos já. Não acho que o nosso time tá ao fim da bola pra prescindir disso, não. Né? Eu acho que o nosso time tá ficando até muito manjado. Previsível, né? Previsível. Vamos lá, Zé Alves Aguiar. Hoje, pior jogo, pior time, nada sem falar. Muito bem. O Marcos Lage, Hoje foi de doer mesmo, mas tá assim desde o jogo passado. Ninguém entende como o time que faz aquele jogo contra o Flamengo pode ser o mesmo que desses dois últimos jogos. Aí é que tá, né, Marcos? Porque não é o mesmo, porque é décimo jogo, décima escalação. Deu frio na barriga de escutar a sequência de jogos, Deus me livre. Não, fica assim não, porque vai vir coisa boa aí, pelo menos eu tô esperando. É isso, algum destaque a mais, Wallace? Não, acho que falamos muita coisa. Eu abri o programa falando em início de má fase, né? Mas acho que mais pelo desempenho nos últimos dois jogos. Em termos de resultado, a gente está muito bem ainda. A gente ainda está numa posição bastante confortável. Se a gente falasse para qualquer americano, antes de começar o campeonato, que na 25ª rodada a gente ia estar ali em 12º, 13º, todo mundo ia achar uma maravilha. Então, em termos de resultado, estamos muito bem. Em termos de desempenho, esses dois jogos aí foram banho de água fria. Nada de tão preocupante, não. Vamos torcer para que esses dois jogos sejam o fora da curva, que a gente retome aquele futebol competitivo que jogamos contra o Flamengo, que jogamos contra o Vasco, que jogamos outras boas partidas aí já na fase Adilson Batista. Eu acho possível. Acho que esse time está precisando de uma oxigenada, está precisando de pulmão, está precisando de gente que corre, está precisando se encontrar fisicamente para continuar sendo competitivo. A volta do Rui é importante, tomara que ele consiga voltar a desempenhar bem mais rápido dessa vez. Nas últimas contusões que ele teve na América, ele demorou mais. Tomara que dessa vez ele consiga começar a voltar a jogar bem já mais rápido. O Ailon hoje ficou no banco, né? Então pode ser também uma peça importante. O Ailon, que no brasileiro não começou tão bem quanto no mineiro, mas que é um cara que pode trazer esse fôlego a mais que a gente está precisando aí. Acho que a gente precisa disso. E ao Adilson, o recado que eu deixo é que essa questão dos volantes não é só piada nossa, não é só pegação no pé. Ele conseguiu bons resultados escalando uma renca de volantes, mas essa fase já passou, de repente isso tenha ficado manjado realmente, e é hora de mexer, é hora de dar mais força ofensiva para esse time também. Defender bem, a gente até que está conseguindo. Hoje a gente tomou um gol lá contra o Botafogo, mas não tomamos sufoco demais, não. A gente já consegue segurar bem a onda lá atrás. Ele precisa oxigenar a questão ofensiva, ele precisa fazer essa equipe ser mais perigosa ofensivamente. Acho que a gente não precisa ficar desesperado também, porque o América tem uma característica de, quando joga com times da primeira linha, né, do futebol brasileiro, o América joga bem, assim, parece. Quando joga com time ruim, eu já comentei isso uma vez, você vai jogar com um cara do seu lado que é ruim de bola, até o seu futebol fica ruim. É a mesma coisa com o América, vai jogar contra um time com um nível mais baixo, parece que ele também dá uma esfriada e joga mal. E agora a gente vai pegar times da primeira prateleira, então assim, eu acho que com o América a gente não precisa ficar, tudo bem, a gente tem que ficar esperto, agora desesperado não, porque a perspectiva é boa, né? Vai ser sofrido? É o América, né? A gente costuma dizer, não precisa ser tão sofrido, mas vai ser sofrido. Mas a perspectiva de jogar bem contra esses times da primeira prateleira é grande. E o América já mostrou isso no campeonato. Foi o que o Alisson falou, jogou bem contra o Inter, que jogou muito bem. O Flamengo, para mim, foi uma das melhores partidas. Mas isso sempre daquele pressuposto do time ter atitude. Se ficar nesse banho-maria, realmente é mais complicado. Isso aí. Muito bem. Jairão, quer falar mais alguma coisa? Não, só dizer que o indicador que a gente tem que estar sempre acompanhando, na verdade, não é nem a posição na tabela, mas é a diferença para o 17º, né? Uhum. A maior diferença que a gente já teve foi 6 pontos, e sem levar em consideração o jogo da Chapecoense amanhã, nós estamos a 5. Então é isso aí, posição para nós meio que não faz muita diferença, não. Nós temos que pensar nesse indicador que é a diferença para o 17º. Agora, essa rodada foi péssima, né, Jair? Essa rodada, muito time que tá ali no nosso bolo venceu. Eles subiram, mas não. Assim, mas pro 17º, a gente deixou de estar a 6 pontos pra estar a 5. Se a Chapecoense ganhar amanhã, joga o Ceará pra 17, aí é 17º, aí a diferença fica em 3 pontos. Mas amanhã é Chapecoense e Inter, né? Então, em teoria, não espera uma vitória da Chape, não. Mesmo jogando em casa, tô com você nessa. Jogando em casa. Raíssa, algo mais a acrescentar? Oi. Então, acho que é por aí mesmo, né? Isso mesmo, a gente agora no final, né? Começar a olhar os jogos, olhar a tabela, contar nossos pontinhos e ir pra cima, sabe? Porque a gente fez um campeonato tão bom, né? Tão regular, tão bacana, a gente não pode deixar essa peteca cair logo agora no final. Entendeu? Todo mundo, né, acreditar, a torcida dá um apoio também à Independência. sabe, dar essa moral pro time esse ano, que foi um ano muito positivo pra gente, e eu continuo confiante, né, acho que a torcida tem que continuar confiante pra gente não ver esse ano desabar desse jeito não vamos deixar. É isso aí. Ô Henrique, um assunto que eu acho que não tocamos aqui ao vivo, acho que a gente falou só antes de entrar no ar, é a expulsão infantil e besta do Luan. Verdade. É, mais uma vez nessa de raça e de ser brigador, que é uma atitude positiva dele, Luan, né? Uma característica positiva dele, Luan, mas perdeu a mão mais uma vez e foi expulso numa jogada bem imbecil, numa discussão ali com o jogador do banco de reservas, se não me engano, o Gilson. Ex-América, né? Então, mais uma vez, um desequilíbrio costuma acontecer. Mas contra o América tá perdendo, aliás, isso demonstra o quanto o Luan é competitivo, né? Isso incomoda o Luan, então, nesse lado é positivo, mas prejudica o time. No caso do jogo de hoje, a gente dificilmente ia conseguir empatar, mesmo com o Luan em campo, mas para o próximo jogo já temos esse desfalque. Em outras épocas, eu até comemoraria esse desfalque do Luan, mas dado a nossa inoperância ofensiva, e dada a característica do Adilson Batista, a ausência do Luan pode significar um quinto volante no próximo jogo. Então, não sei se é uma boa pra gente, não. Magrão volta. Assim, o que a gente queria é que o Luan usasse essa competitividade pro bem, né? Pro time, assim, pra poder colaborar mais, pra poder dar um pouco mais de vontade e tudo. Aí acaba usando essa competitividade pra fazer besteira, assim. Acabou que prejudica o time em campo, porque fica com o jogador a menos, querendo ou não. E aí não colabora em nada. Bela cagada. E ainda tem que ver o que vai pra súmula, né? Porque foi expulso e continuou falando bosta, continuou querendo chegar lá pra perto do Gilson, encarar também. Que não leve um gancho de graça aí também, não. Vai fazer falta nesses jogos em que não tiver aí. Vamos pra Bale Colatina? Bora. Então vamos. Bora. Abrir aqui a tabelinha. Hoje vai ser punk, viu? Porque pra escolher um bala. O eleitor brasileiro está desanimado, tivemos pouquíssimo. O comparecimento às urnas foi muito fraco. As opções são muito. Vou votar no Bala, o cara que consertou o busão dos caras da caravana. Acho um bom voto, viu? Vocês querem começar por Colatina? Porque eu acho que Colatina vai ser mais fácil. Vamos lá. Voto popular: Carlinhos, Juninho, Wesley com 10%, Luan teve 30% dos votos. E o Adilson Batista foi o Colatina, o pior em campo pelo América hoje, com 40% no voto popular. O Jairão já anunciou que seu Colatina vai ser o Adilson também. Marcão. Hoje é complicado, né, cara? Assim, eu citei o Carlinhos, que há 3 jogos ele deu uma caída muito preocupante, mas hoje vou ter que jogar no Adilson mesmo, escalou mal o time. Tudo bem. Wallace? Eu acho que em um jogo em que praticamente os 11 ali seriam candidatos à Colatina, tem que haver um responsável extra por isso, né? Tem que haver um cara acima disso aí para ser responsabilizado. Então, para mim, o Adilson nessa de hoje é o responsável pelo péssimo desempenho da grande maioria dos jogadores. Então, meu voto vai nele. Muito bem. Raíssa? Seu pior em campo, seu Colatina do jogo de hoje. Eu vou concordar com vocês, vou ter na Adilson também. E acho que assim, quando ele tem méritos, né, quando ele teve aquelas vitórias e tal, que a gente falou, pô, Adilson foi super bem, beleza, ele tinha os méritos dele. E hoje, assim, foi lamentável, assim, desde a escalação até assim, o processo de todo o jogo. Então acho que hoje também ele foi responsável, entendeu? Bom, o Adilson já tá eleito, então eu vou aproveitar essa oportunidade para votar no Jairo Viana, que escreveu o texto dos 4 exilados e desestabilizou toda a equipe, e mesmo não indo ao Rio de Janeiro, conseguiu essa derrota. Mas o Sérgio foi. temos um padrão surgindo aí, não, tá? Mais do que isso, né? Tão pé frio porque quebrou até o ônibus. Impressionante. Não, brincadeira, mas hoje é o Adilson mesmo, não tem jeito não. O time tava sem saída pra frente, sem o que fazer lá na frente, e aí a responsabilidade dele fazer essa escalação. Por que você começa com o Rimé no banco, por exemplo? Não fez o menor sentido para mim. Mas vai para Dilson, então. Quase não, né? Unânime o voto do Bala desse jogo. Aconteceria, gente. Esse do dia. Colatina. O que eu falei? Colatina, né? É Colatina, né? Ato falho pior do que esse meu, só o do Adilson na entrevista antes do jogo, né? E perguntado sobre a escalação do Mateuzinho. sobre a escalação do Mateuzinho. Ele fez ali louros para que baixasse o espírito de Jair Bala no Mateuzinho, sendo que Jair Bala tá vivo, viu, gente? Alguém avisa a Dilson aí. É... E com essa homenagem em vida que nós damos ao Jair Bala, o Bala de Jogo no voto popular foi 10% para Leandro Donizete, 10% para Juninho, 20% para Mateuzinho e 60% para o Messias. Olha só, não esperava isso não. Messias foi o Bala da galera, apesar do escorregão e do cartão amarelo, que, na boa, eu isento ele, porque muita gente escorregou nesse gramado hoje, inclusive jogadores do Botafogo. Então, talvez seja o caso de trocar o gramado ali, trocar o pneu, sei lá o quê. Mas muita gente estava escorregando hoje. Então, Messias foi o do voto popular. O Alisson? É, votar no Bala desse jogo, sinceramente, tá bem difícil, viu? São poucas as partidas aqui que eu chego tão indeciso para votar no Bala. Mas eu vou votar... O Jair deu uma ideia boa. Não, eu vou votar no Mateuzinho. Não tanto pelo desempenho, mas por ter sido a primeira partida nesse retorno dele com 90 minutos, e eu senti ele com vontade. Mais uma vez, com bastante vontade, até tropeçando na bola, a gente já falou disso aqui, né? Às vezes o jogador com excesso de vontade, excesso de ansiedade de jogar bem, acaba tropeçando um pouco na bola. Mas ele teve vontade, ele tentou ali suas jogadas, ele deu um belo passe pro Juninho, o Juninho desperdiçou, puxou alguns contra-ataques. Se a gente tinha alguma chance de ter velocidade nessa partida de hoje, essa chance chamava para o Mateuzinho, então vamos votar nele. Você acha que ele tropeçou desde o início do jogo? Eu vi mais tropeços mais pro final da partida, não? Ele deu umas emboladas, mas eu achei que ele, ao que ele se propôs a fazer, que é ter velocidade, tentar a jogada do drible, ele tentou. Não foi tão feliz, mas quem foi feliz no jogo de hoje? Ninguém. Na verdade, o Mateuzinho, no primeiro tempo, ele jogou pelo lado esquerdo. Sim. E no segundo tempo, com as mudanças, ele caiu pro lado direito, que eu achei que ele deu uma caída pelo fato de estar jogando pro lado direito. E depois, com a entrada do Robinho, ele foi mais pro meio. E aí ele caiu mais ainda. Então, assim, eu achei... Já tô tomando liberdade de tomar frente aqui, mas eu acho que o Mateuzinho realmente no primeiro tempo foi razoável, mas depois ele caiu nesse marasmo que foi. Né? As capotadas que ele deu, pelo menos no primeiro tempo que eu vi, era naquela de disputa de corpo com os outros jogadores, ele acabando sofrendo falta e tal, não vi muito tropeço, é só a impressão pelo menos que eu tive no início de jogo, tropeço mesmo dessa ansiedade, no começo eu não vi muito. Acho até que o América estava funcionando melhor no primeiro tempo daquele lá de lá. Com ele, sim. Luan e Carlinhos. Mas a ansiedade eu não senti dele. Acho que caiu no segundo tempo, muito por isso que você falou, Marcão, dos deslocamentos de posição que ele teve. E, para além disso, também o cansaço de jogar naquela lua de meio-dia no Rio de Janeiro. Né? Mas cara que eu... Vou até adiantar meu voto, mas um cara que eu acho que o América é muito dependente dele é o Norberto. E o Norberto, até a hora que ele jogou, aos 38, 39, ele estava até bem, jogando lá direito, fez algumas jogadas na diagonal. E é impressionante que ele saiu, o time aí piorou mais ainda. Então, assim, eu votaria, apesar de ser apenas 38 minutos, eu votaria no Norberto como Bala. Muito bem. Ô, Jairão. Diga. Quem que você vota? Ah, então, eu vou seguir o Alisson também. Eu vou acabar votando no Mateuzinho. O Messias também merecia, mesmo com aquela escorregada lá e tudo. Mas eu gostei do Mateuzinho hoje. Pra mim, faltou alguém no meio pra jogar bola com ele. Eu achei que assim, que primeiro que ele joga muito longe da área, mas achei que mesmo assim ele conseguiu promover algumas jogadas e tal, então vou votar nele hoje. Muito bem. Pô, eu queria que você votasse lá no cara que arrumou o abusão, porque eu ia votar também, esse cara ia ganhar. Te sacaneei. Mas já que você não votou, você me sacaneou muito, cara. Já que você não votou, eu vou votar nele, cara, porque esse cara vai ter um ponto na vida dele. Como Bala do Decadentes, número 157. É isso que ele vai ter. Raíssa. Oi. Quem que é seu Bala do jogo? Melhor em campo. Então, também vou votar no Mateuzinho, né? Pelo que a gente já comentou aqui. Teve alguns lampejos e tal, teve alguns momentos que realmente tava correndo atrás, né? Pelo menos assim, tentando buscar jogadas e tudo. Eu acho que ele foi o único, assim, que deu pra salvar. Muito bem. Então tá aí. Mateuzinho foi eleito Bala da galera. E o Bala, não, o Bala da galera foi o Messias. Foi o Bala do jogo, Mateuzinhos, no voto qualificado aqui dos decadentes. É isso, né, senhoras e senhores? Acho que temos um programa, não temos novos comentários. Próximo jogo do América contra o São Paulo, lá no Morumbi, dia 29, não é isso? Isso. Também conhecido como próximo sábado. Então a gente volta aqui para fazer essa bagaça no domingo. O jogo é qual horário? 30. Cara, não olhei não. 16 horas. 16? Tá aí, ó. 16 horas. Cário Viana com a resposta na ponta da língua. É porque eu pensei em ir lá, sabe? Eu falei 29. 16 horas é lua também. Vamos torcer pra tá aquele diazinho nublado e tal, porque eu já tô preferindo a América jogando, é 7 horas da noite, 9h45. O friozinho, né? Mas São Paulo parece estar frio, viu? É, eu falei 29, mas não, viu, gente? É 22. Então, 22, no sábado, às 16 horas, lá no Morumbi. O seu Formiga vai estar lá nos representando. É, já aproveita se você estiver ouvindo o programa, para que ele mande narrações no grupo. Tem muito tempo que ele não faz isso, as narrações dele são sensacionais, necessárias para esse momento de angústia. É, então é isso. Raíssa, muitíssimo obrigado por você ter vindo participar. Quem quiser acompanhar a Raíssa, os textos que ela faz no Coelhão, defendendo o Coelhão lá no Mulheres em Campo, é www.blogmulheresemcampo.com.br. Não é isso, Larissa? Raíssa. Ó, Larissa. De onde que eu tirei, Larissa? Larissa, Patrícia, Laís, Thaís, não, todos Larissa, os nomes aí. Larissa é minha prima, que eu lembrei dela agora. Mais do que acostumado. Bem-vinda, Raíssa. Adoramos sua participação. Nós queremos mais, viu? Ah, eu também adorei, muito obrigada pelo espaço, tá? Fiquei muito, muito, muito contente mesmo de participar, adorei conhecer vocês e participar do programa, curti muito. É, só para passar também, o Instagram é @blogmac, tá? Para quem quiser seguir lá, acompanhar direito nosso trabalho, tudo junto, blogmac, né, MSC. E eu queria mandar um abraço para os meus amigos de WhatsApp do grupo, né, que é o grupo dos ordinários, a gente tem liga de cartola, a gente conversa lá também, troca uma ideia, o pessoal também é bem bacana. E aí falaram, ah, manda um abraço. Tô mandando um abraço pra todo mundo, Karine, o Yuri, o Rafa, Gomid, todo mundo lá. E é isso, gente. Obrigada. Tá, uma boa noite pra todo mundo. Vamos descansar dessa ressaca aí. Semana que vem tem mais coisas boas, se Deus quiser, né? Valeu, Raíssa, que é a alegria da família, que ela anda com os ordinários e agora anda com os decadentes. Maravilhoso, né? Sua mãe deve estar preocupada. Nós vamos contar, depois apresenta meus recadentes para as outras meninas lá do Mulheres em Campo, que nós vamos contar também com a visita delas aqui como comentaristas adversárias das próximas partidas. Ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Pode deixar. Marcão, já tá em casa, já sabe onde é que tá a geladeira, onde é que fica a cerveja. Só não começa a precisar de mijar de porta aberta, por favor. Aí ninguém merece, né? Mas bem-vindo mais uma vez aos Decadentes. E agora contamos contigo, meu cara. É, eu queria agradecer primeiramente o pessoal do AAR que me liberou para entrar no Decadentes. Eles vão sentir minha falta, mas assim, queria agradecer o convite e a recepção que eu tive aqui no Decadentes. A gente vai interagir mais com o pessoal aí e o que eu puder ajudar nesse processo na plataforma do Decadentes, eu tô muito orgulhoso. Você já viu que eu fiquei viciado no Decadentes. Bem-vindo, meu caro. Jairão, abraço. Abraço, gente. Eu só chamar o pessoal que a gente vai ter esse jogo aqui em São Paulo, mas não entrego as pontas ainda não, nós não chegamos no Volta Giva ainda. Não. Uau. Pelo amor de Deus. E ó, calma que agora realmente os próximos jogos são difíceis, mas o Porto é a 38ª rodada, não é agora não, vamos com calma. Não é a 26ª, nem a 27ª, nem a 28ª, é a 30ª. Exatamente, a 38ª é que vale. Primeira lei de Ramon? Vamos curtir a Série A, sempre. Exatamente. Né? É isso aí. Alisson, algo mais? É, você falou no Ramon aí, e a verdade, a culpa disso tudo, a culpa dessa queda é justamente dele. Porque ele, no programa que ele participou, ele deu baixa nessa lei aí de Ramon, de curta da Série A, e ele substituiu por Libertadores é obrigação. Depois que ele substituiu isso aí, só deu merda. Então, eu peço aqui ao Ramon para que cancele esse negócio de Libertadores é obrigação. Vamos voltar com o curtão a Série A, porque estava funcionando muito bem. Agora, deixando a parte do humor de lado, o recado é mais ou menos esse mesmo, gente. A gente não tem que desesperar. Há duas, três rodadas atrás, chegamos a falar, a sonhar com a Libertadores, e era... É importante que a gente tenha esses sonhos mesmo, significa que a América está subindo de patamar, mas agora a gente tem um choque de realidade aí de que o nosso patamar não mudou tanto assim. O nosso patamar mudou a ponto da gente brigar contra o rebaixamento para a Série B. Então temos que seguir pensando bastante nisso, mas com calma, com cuidado. Não é hora de crucificar ninguém, não é hora de pedir cabeça de ninguém. É hora de mudança, é hora de evolução, mas é hora de continuar junto com o time. E a próximo jogo em casa, nós temos presença no Independência, tem sido baixa, pelo que o América tem conseguido de desempenho dentro de campo. Para a próxima partida contra o São Paulo lá, uma partida dificílima, São Paulo brigando pela ponta de cima da tabela, mas nada também é impossível, não. Vamos nos agarrar aí nessa esperança de que o América regula bem, sim, contra as equipes lá de cima. E vamos em frente, vamos seguir. Pela lista de jogos que o Henrique passou, e já deu para saber que nosso sofrimento, entre aspas, vai ser até lá no final. Então não vamos desesperar por agora, não. Muito bem. Então é isso, senhoras e senhores. Obrigado a todos que acompanharam, que participaram. Curtam a gente lá nas redes sociais, decadentes.com.br. Vai ter todas lá, que no link do post também tem. E venham participar disso aqui. O recado lá do começo do programa continua valendo, o recado de todos os programas continua valendo. Vem fazer isso aqui com a gente também, que quanto mais gente tiver, mais fácil fica. Certo? Abraço a todos e tchau, tchau. Um abraço. Abraço.